Olá, senhoras e senhores que, assim como eu, estão de quarentena. Coronavírus. Cara, só fala sobre isso agora, em tudo quanto é lugar. Acabei de passar em frente à televisão, que meu pai sempre deixa essa porra ligada, e tava lá falando sobre, não levem suas crianças pra escola, se possível, porque corona e blá blá blá. Eu mesmo não vou ter aula da faculdade, aula presencial, pelo menos essa semana inteira. Então, sei lá, eu não vou falar sobre isso, porque também já acho que vocês já estão cansados de saber do que tá acontecendo, qual é a situação e tal. E eu não tenho nada a acrescentar sobre isso, então foda-se, não é um assunto que eu me interesse. Eu espero que essa porra se alastre e mate gente pra caralho. Ou não, sei lá, vai que algum gênio, alguma mente aí, alguma mente fortuita da humanidade morra nessa merda. Mas eu acho que não, acho que vai morrer mais é gado e véio e fazer o quê? Seleção natural. Se bem que eu não acredito tanto assim em seleção natural, mas vamos utilizar este termo. Seleção natural, natureza, doenças vêm, doenças vão. A única coisa que eu estaria um pouco triste, porque eu não vou, é que o Converge, que é uma banda de chaotic hardcore, eles vinham pro Brasil, não vão vir mais por causa da epidemia aí, pandemia de coronavírus. E se eu tivesse comprado o ingresso pro show do Converge, eu não comprei, o único, só por falta de dinheiro, mas assim, é uma das bandas, eu não digo uma das minhas bandas favoritas, mas eu curto pra caralho. E se eu tivesse comprado o ingresso pra esse show e adiamento, cancelamento aí do show, eu ficaria bem triste. Mas enfim, eu não comprei, tô sem dinheiro, sou um pobre fudido, pelo menos por enquanto, pobre fudido do caralho. E bom, eu vou falar nesse podcast sobre dois assuntos principais e rápidos até. Um que é algo que as pessoas vêm me perguntando e outro que é algo que eu quero falar aqui, que vão ter algumas pessoas que vão me xingar, vão me chamar de, sei lá, feminista, mangina, mas eu não tô nem aí, porque é algo que, na minha concepção, negar isso é esquizofrenia pra caralho. Mas enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso e depois eu vou ler alguns e-mails que me mandaram. Não são muitos, são só, se não me engano, acho que 4 ou 5 e-mails. Então acho que não vai demorar muito, mas acho que o pessoal, sei lá, mandou uns questionamentos um pouco filosóficos. Então, sei lá, foda-se. Enfim, primeiramente eu vou falar um pouco sobre minha faculdade. Tem bastante pessoas que andam me perguntando via redes sociais e mensagens e o caralho, como que tá sendo minha faculdade. Algumas pessoas aí que me escutam acho que também tem algum interesse em filosofia ou penso em fazer faculdade de filosofia ou simplesmente penso em fazer faculdade. Enfim, bom, eu por enquanto eu tive já um mês de aula, mais ou menos, um mês e uma semana, alguma coisa assim. E eu devo dizer que eu estou gostando consideravelmente das aulas. Por hora eu não tô vendo nada de novo, nada de wow, revolucionário, sabe? Porque, tipo, filosofia, é óbvio que agora, nesse primeiro semestre, eu tô no primeiro semestre do curso, eles estão falando sobre, tipo, os pilares da filosofia. O que que é? São os pré-socráticos, são Platão, a tríade, que é Platão, Aristóteles e Sócrates, e basicamente, no momento, eu tô vendo quase que só isso. Eu também tô vendo um pouco de mitologia grega, sobre a passagem do mito pra argumentação racional, que se dá com Tales de Mileto. E aí aparece Parmênides e Heráclito. Aliás, teve um cara, há, sei lá, uns 6 meses atrás, já faz um bom tempo, que me mandou um e-mail uma vez perguntando a quem eu era mais a favor, Parmênides ou Heráclito. Caso o cara ainda esteja aí, caso você esteja, eu acho que não, mas enfim, saiba agora que eu Parmênides, sou do time Parmênides. Por quê? Porque Parmênides é mais metafisicista, é mais metafísico do que Heráclito. Heráclito é mais materialista e eu simplesmente me identifico mais com a visão metafísica da vida do que a materialista. E Heráclito leva muitas vezes ao relativismo, eu não gosto de relativismo. Enfim, então pro cara que aí me perguntou, sei lá quanto tempo atrás, eu não sabia responder, saiba agora que Parmênides. E o que é bem, na verdade, é o que é bem previsível, porque se você estudar os dois e ouvir meu podcast e ouvir um pouco das minhas ideias, você automaticamente você sabe onde que vai, em qual se encaixa mais, sabe? Não sei, se fosse na minha época de nihilistinha, 4, 5 anos atrás, pode ser que Heráclito, mas hoje em dia não, Parmênides. Enfim, Eu devo dizer que eu estou gostando bastante da faculdade. Eu não tenho lá nenhum amigo, não fiz por enquanto nenhum amigo na faculdade, só tem um cara lá que eu troquei ideia, troco ideia quando eu vejo ele e tal, mas nada de uou, wow, amigo, a gente está, sei lá, trocando ideia. Eu acho que no momento o contato maior que eu estou tendo é com as professores, professores e professoras. Em especial uma professora, que ela dá aula de filosofia geral e filosofia antiga. É uma professora que dá essas duas matérias. Inclusive, deixa eu falar aqui para vocês qual que é a grade desse meu semestre. Eu até tive que abrir aqui o site da faculdade porque eu não me lembro de cabeça as matérias, né? Enfim, eu tenho aula de ciência, tecnologia e sociedade. Ah, só para esclarecer, o curso que eu estou fazendo é de licenciatura. Ou seja, formação para quem quer dar aula. Não que eu queira dar aula, para ser bem sincero, se eu pudesse eu faria bacharelado. Só que o que que eu vou fazer se eu fizer bacharelado em filosofia? Não existe a profissão filósofo. Na Grécia Antiga, talvez, poderia existir, principalmente para os sofistas, mas não existe hoje em dia a profissão filósofo, sabe? Para quem faz filosofia, a única coisa possível é se tornar professor de filosofia ou acadêmico, sabe? Não tem muitos outros caminhos. Ou, sei lá, trabalhar numa ONG, trabalhar num projeto aí do terceiro setor, alguma coisa assim ligada para a área de humanas, por mais que eu deteste humanas, mas enfim. Então, só para esclarecer, meu curso é de licenciatura. Então, sim, eu tenho algumas matérias de pedagogia, infelizmente ou não. E essa matéria aqui, Ciência, Tecnologia e Sociedade, eu não diria que é bem pedagogia, mas assim, tem um pezinho na pedagogia, sabe? Em contextualizar, principalmente, como que a tecnologia muda a relação do homem em sociedade e tal, como que ela muda a nossa vida, enfim. Tenho também matéria de Desenvolvimento e Aprendizagem da Infância e Idade Adulta, que é pedagogia, obviamente, que é uma matéria bem. Tem algumas coisas assim de interessantes, sabe? Que falam sobre como a criança lida com o mundo, como que a criança aprende quando lidando com o mundo, mas assim, não é uma das minhas matérias favoritas. Enfim, Ética e Cidadania, que também não é uma das minhas matérias favoritas, mas é uma matéria que está sendo fácil até o momento, então, ok. Filosofia da educação, eu devo dizer, é uma matéria também de pedagogia, mas eu devo dizer que é uma matéria até que um pouco interessante, sabe? Fala basicamente sobre como nós aprendemos as coisas, como nós podemos aprender as coisas, quais seriam os melhores métodos de aprendizado, como que se dá também a linguagem, como que a linguagem transmite informações para quem está as recebendo. E aí não fala sobre isso agora, mas eu imagino que, sei lá, no próximo semestre ou nos outros, talvez até fale sobre o Wittgenstein, sobre os filósofos analíticos da linguagem. Enfim, é uma matéria de pedagogia, mas eu diria que ela é minimamente interessante, vamos colocar assim. Tanto é que na última aula, eles me passaram um vídeo do Rousseau sobre uma obra do Rousseau que eu nunca nem li. Eu achei até que ok, sabe? A Emílio do Rousseau. Livro Emílio, enfim. E eu tenho também Filosofia Geral, que obviamente é do curso de filosofia, que aí trata sobre filosofia mesmo. E só que assim, eu tenho Filosofia Geral e História da Filosofia Antiga. E Filosofia Geral, eu tô começando filosofia pelos autores, pelos pensadores primeiros, sabe? Os pré-socráticos e os socráticos. E a história da filosofia antiga, obviamente, eu vou ver. Eu tô vendo basicamente nas duas matérias quase a mesma coisa, sabe? Porque filosofia geral eu tô começando assim pelos primeiros. E história da filosofia antiga, história da filosofia antiga. Tipo, é óbvio que você vai ver os filósofos gregos. Então, eu tô vendo basicamente a mesma coisa. E essas duas matérias estão sendo matérias bem pesadas, assim, em termos de conteúdo. A professora tem passado coisa pra caralho pra gente assistir, pra gente ler. E uma coisa assim que eu acho boa, ao mesmo tempo eu acho bom os professores estarem passando isso de bastante conteúdo, mas uma coisa que me incomoda um pouco é que geralmente, eu não sei se isso vai ser em todos os semestres, eu espero que não, mas assim, eles estão passando livros para ler que são livros que são interpretações do autor e não o autor. Então, por exemplo, para falar sobre a República de Platão, eles estão indicando livros que falam, que dão um resumo da República de Platão e não estão passando para você ler, tipo, especificamente a República de Platão. É óbvio que seria foda também, tipo, você... A República de Platão tem, sei lá, umas 300 páginas, não lembro, mas tem página pra caralho, é um livro grande pra caralho, mas poderia muito bem só passar, tipo, a parte em específica. Leia o livro 5 da República de Platão e não ficar passando esses, sabe, esses autores que sintetizam o que está escrito no livro 5 da República de Platão. Eu particularmente não gosto, eu gosto de pegar o conteúdo ali, se possível, o mais nu e cru possível, e aí ficar pegando esses resumos e sínteses e não é muito do meu gosto, digamos assim. Enfim, por hora eu tô tendo só essas matérias, tem uma outra matéria também, só que é matéria tipo complementar, vamos colocar assim, que eu vou fazer, porque meu curso tem exigência de horas complementares, tem que completar acho que 200 horas complementares até o término do curso, daí se você fizer esse curso aí, que nesse caso esse curso aí, que seria matéria adicional EAD, você ganha sei lá quantas horas, então eu vou fazer, enfim, mas não é nada tipo foda. E nesse semestre eu tô tendo 6 matérias, no semestre que vem eu vou ter 8, então, e aí semestre que vem também começa o lance do estágio. Para todo mundo que faz licenciatura, sabe que tem que fazer estágio na grande maioria dos cursos de licenciatura, no meu caso não é diferente, e semestre que vem eu já vou começar a fazer. Então eu vou ter que partir para aquilo, de procurar alguma escola aqui por perto que tenha filosofia, daí eu vejo se eles me aceitam, manda para faculdade entra em contato, aí eu vou lá na escola, vejo como é que é a aula, enfim. É isso, sei lá, vai ser... Não sei, por um lado eu acho que vai ser legal... Olha o corona. Por um lado, eu acho que vai ser legal essa experiência de ir pra escola e ter aula pessoalmente, até porque a última vez que eu pisei numa escola pra ter aula foi quando eu saí do ensino médio, foi no terceiro ano, e faz literalmente 10 anos que eu tava no terceiro ano, então já vai fazer 10 anos que eu não piso numa escola. Então acho que seria bom, sabe, legal de alguma forma eu voltar, mas sei lá. Eu não tenho muita paciência pra criança, nego gritando, atirando bolinha de papel. Se eu ver alguém fazendo bullying com alguém, é capaz de eu querer dar um socão na boca do filho da puta que fizer bullying. Tipo, como eu apanhei na minha época de escola, eu talvez eu gostaria de ser o justiceiro, sabe? Ver os caras valentão, ver os caras batendo em outro e chegar no cara, encostar ele... Pegar ele pelo pescoço, encostar ele na parede e falar pra ele, se eu te ver fazendo isso de novo, eu te pego na saída amanhã e você tá fudido, filho da puta. É óbvio que eu não iria fazer isso, mas é minha vontade íntima, eu diria, porque eu mesmo já sofri com isso, então... Mas enfim, o mundo tem sua própria ordem natural, eu não posso mudar isso. Bom, e é isso aí, como eu não vou ter aula... presencial nenhuma essa semana por causa do coronavírus, o máximo que eu posso fazer é fazer as matérias que dá por EAD, adiantar o que dá aqui pela internet, aí mandando para os professores, e é isso. Eu não sei se semana que vem já vai voltar a ter aula ou não, eu sei que eles me mandaram uma mensagem falando que semana que vem, dependendo da situação, vai voltar às aulas, mas assim, ainda não é certeza, eles ainda ficaram de confirmar. E pra piorar, tipo, eu acho que sem ser semana que vem, na outra, ou depois da outra, alguma coisa assim, não falta muito tempo, vai ter prova, se não me engano. Então, sei lá, fazer essa prova, assim, as aulas presenciais, eu não sei se vai ser muito bom. Mas, ou sei lá, se vão cancelar a prova, adiar a prova, não sei, tá uma situação completamente, tipo, ninguém entendendo porra nenhuma por causa desse corona, inclusive eu, o que é algo bem louco, porque na minha vida inteira já teve várias ameaças aí, a gripe suína, na verdade só consigo me lembrar da gripe suína, mas eu já vivi, sei lá, ameaças de outras doenças aí, que escala global e todo mundo, meu Deus... Do céu, mas nunca tinha chegado a algo desse tipo, de, sei lá, de, sabe, de parar de ter aula, das pessoas pararem de trabalhar porque pode ficar doente e, sabe, já atingiu sei lá quantos países e se alastrou pelo mundo inteiro muito rapidamente, enfim, sei lá, é algo atípico, eu acho, pra mim e talvez pra maioria de vocês que estão me ouvindo, principalmente pro público que é um pouco mais novo e tal. Mas, enfim, é isso aí, eu tô gostando bastante da faculdade, tem algumas matérias, como eu disse, bem água com açúcar, bem marrom menos, bem pedagogia, meio chato, mas assim, no geral tá sendo bom e eu já sabia também, por mais que eu já tenha lido e estudado um pouco Platão, Aristóteles, alguns pré-socráticos, então eu não tô vendo muitas coisas assim novas pra mim, por mais que... eu tô achando interessante, eu já sabia que eu ia entrar e de cara ver esse tipo de coisa, eu já tava preparado pra isso, e eu não tô só vendo eles na matéria de filosofia da educação, eu tô vendo, por exemplo, Francis Bacon, que é um cara que eu já tinha ouvido o nome, mas nunca tinha corrido atrás, e aí por causa da faculdade eu tive que correr atrás de Francis Bacon, Karl Popper, quem mais? Até falaram um pouco de Freud, mas eu acho que não foi na aula de filosofia da educação, mas outra aula. Tudo bem que eu já li, sei lá, quantos livros de Freud, mas também é outro cara que também eu não pensava que eu iria ver o nome já agora, no primeiro semestre. Então, tem sido bem interessante, eu devo dizer, e bem instrutivo, digamos assim. Sei lá, eu espero aguentar os 4 anos desse curso, seja o que Deus quiser. Mas enfim, então é isso. E agora indo para o segundo assunto, que é um assunto que talvez vai ter uns caras aí que vão me xingar, me chamar de mangina, feminista, sei lá o quê, mas eu não tô nem aí, porque, como eu disse já no começo do podcast, eu acho que negar isso é viver uma esquizofrenia, sabe? Eu quero falar sobre homens merda. O que eu quero falar com homens merda? Eu quero falar sobre aqueles homens que, sei lá, que grita gostosa pra mulher, que qualquer mulher que passa na rua, sabe, dá buzinada... Pra mulher, tipo, a mulher passa na rua, o cara, tipo, vai do começo ao fim olhando ela, sabe? Olhando, tipo, que é óbvio que ele tá fazendo aquilo. Enfim, por que eu quero falar sobre isso? Porque, pra quem não sabe, quer dizer, acho que todo mundo aqui do canal sabe, mas eu tô namorando já faz mais de um ano. Inclusive, pros parceiros aí, Miguel, que ficaram me enchendo o saco no começo, não, porque ela vai te trair, ela vai... Os caras falaram cada coisa esquizofrênica, sabe? Tipo, não, ela vai te trair, aproveita logo enquanto ela é virgem. Suporam que ela é virgem. Não sei, não vou falar aqui se ela era ou não, porque eu não quero abrir muito esse tipo de coisa pra público. Mas assim, começaram a falar um negócio do tipo, ah, cara, faz logo, transa logo com ela, porque senão ela vai te trair, ela vai te trocar por outro, não sei o que, blá blá blá. Se eu tivesse seguido os conselhos que me deram quando eu falei que eu tava namorando e tal, se eu tivesse seguido aquelas merda de conselho, cara, meu relacionamento já teria terminado. A gente já teria brigado, a gente já teria tido sérios problemas, a gente já teria tido desavenças gerais, porque ela não é desse tipo de pessoa, sabe? Ela não iria gostar que eu ficasse pressionando ela a transar, ou que eu ficasse muito de ciúme pra cima dela, tipo, ou não deixasse ela nem sair de casa, sabe, sem a minha presença. Ela não ia... E eu mesmo não vejo sentido nisso, eu mesmo não acho que isso é um relacionamento bom, sabe, um relacionamento saudável, vamos colocar assim, só que os caras vivem numa esquizofrenia do caralho. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eu já tô com a minha namorada faz um tempo, e já umas 3 ou 4 vezes que ela... Isso aconteceu semana passada, que ela veio falar comigo que, tipo, que ela foi assediada na rua. Não assediada de, tipo, ah, alguém passou a mão nela. Não chegou a isso. Mas, assim, de cara, por exemplo, que tá passando um carro na rua, aleatoriamente ela tá andando na rua, e aleatoriamente passa um carro na rua, e aí, do nada, o cara tira, tipo, a cabeça pra fora do vidro do carro... E grita pra ela, ô, gostosa! Ou então, tipo, sei lá, passa a moto, dá buzinada pra ela, passa outro carro, dá buzinada pra ela. E aí, tipo, sei lá, passa alguém na rua fica, tipo, olhando pra ela, pra sabe, pro corpo dela. Daí o cara, aí ela passa pelo cara, aí quando ela olha pra trás, o cara continua olhando pra ela, tipo, olhando bem indiscretamente em direção à bunda dela. Sabe, esse tipo de cara... vocês sabem que, pra quem me conhece, pra quem me escuta há um tempo, vocês sabem que eu acho que feminismo é uma merda, Todas as feministas deveriam morrer e pau no cu dessa merda. Mas eu acho que em algumas coisas, eu acho que algumas reclamações feitas por feministas, algumas acusações que as feministas fazem, têm o seu fundinho de verdade. Porque, cara, é inegável. E aí que entra o lance de eu achar que é esquizofrenia negar isso. É inegável que tem muitos homens por aí que são os lixos. Que são os lixos humanos. Que são realmente esses caras que, tipo, a mulher tá na rua, ela não tá fazendo. Sabe, ela tá, às vezes. A minha namorada, por exemplo, ela me fala que ela, às vezes ela tá de calça na rua, ela não tá nem mostrando quase nada do corpo. E tipo, minha namorada ela nem faz o tipo do brasileiro médio. Pra quem já viu foto dela, sei lá, nas minhas redes sociais, vê que ela não é, sabe, aquela mulher carnuda, que tem uns peitão, que tem um bundão. Até porque eu não posto foto assim com ela, mas ela não é o tipo de mulher carnuda, sabe, alta, com peitão, rabão e pernona. Sabe, ela é uma mulher bonitinha, sabe? É isso, bonitinha. Mas ela não é aquela gostosa, sabe? E mesmo assim, mesmo ela não sendo exatamente desse tipo, que é do tipo que o brasileiro mais gosta, ainda assim ela recebe, sabe? Tipo, ainda assim, vez em quando ela me conta que ela tá andando na rua, daí do nada um cara dispara de um carro: "É, gostosa!" E sei lá, qualquer merda desse tipo: "É, gostosa!" Sabe, buzinada também, o nego olhando assim para ela com, sabe, bem fixamente. Sabe? Eu tenho também uma web conhecida, digamos assim. Como eu disse, é conhecida. Então, assim, eu não posso colocar muita mão no fogo por ela. Mas eu tenho uma certa confiança nela, eu não acho que ela mentiria sobre isso. Essa web conhecida minha, inclusive, essa semana mesmo, semana passada, ela postou que ela estava simplesmente andando em direção à faculdade dela. E aí, do nada, mesma coisa, ela tava andando, daí do nada um cara: "Ô, gostosa!" falou umas merda pra ela. Daí ela mandou o cara ir tomar no cu. E aí, sabe o que aconteceu? O cara foi andando atrás dela, e deu um empurrão nela. Tipo, o cara literalmente perseguiu ela, deu um empurrão nela porque ela mandou ele ir tomar no cu. Daí ele começou a xingar ela pra caralho: "Ô, sua puta do caralho, eu vou te matar, vou te estuprar." Começou a falar um monte de coisa desse tipo, sabe? Porque ele chamou ela de gostosa, ela mandou ele tomar no cu. E aí o cara chegou e segundo ela, ele deu um empurrão nela. E aí ele começou a perseguir ela, e ela, segundo o relato dela, ela teve que literalmente sair correndo. Porque o cara começou a falar que ia matar ela, que ia pegar ela, que pra ela se cuidar, tomar cuidado, não sei o quê, enfim, sabe? Esse tipo de coisa. Não sei, eu não posso falar que isso com certeza é real, mas eu, sinceramente, eu não duvido que isso tenha de fato acontecido. Pelo simples fato de que é inegável, tem muito homem por aí que, sinceramente, eu acho que merecia ser fuzilado. Não tem outra definição melhor. Muito homem por aí. Cara, vamos lá, aqui é o raciocínio simples e claro. Ah, Thiago, então você está querendo impedir que os homens cheguem nas mulheres? Cara, existe uma gigantesca diferença entre você chegar numa mulher educadamente e você chegar nela, não é nem chegar nela, você simplesmente soltar um gostosa no meio do ar. Assim, existe uma enorme diferença entre você chegar numa mulher e falar educadamente: "Olá, eu posso saber seu nome? Ah, sei lá o quê, eu te achei muito bonita. Será que você poderia me passar seu número do WhatsApp pra gente conversar um pouco?" Ela passando, beleza, ela não passando, ok, beleza, do mesmo jeito. Existe uma enorme diferença de você chegar assim, aí você vai falar: "Ah, isso é beta, isso é cringe." Cara, qualquer abordagem à mulher é beta, é cringe, sabe? Qualquer abordagem é mulher. Mas assim, pior do que isso, pior do que esse cringe de você ter que chegar na mulher e pedir educadamente, é você soltar gostosa no meio da rua e, tipo, dar um monte de buzinada porque tem uma mulher andando na rua. Vamos usar a lógica aqui. Quando você grita gostosa pra uma mulher aleatória na rua, por quê? Por quê? Eu só quero entender o porquê. Porque, tipo, é óbvio que aquela mulher não vai dar pra você. Cara, eu acho que a maioria das mulheres, pelo menos aquelas que têm alguma beleza, até as que não têm, elas recebem, acho que às vezes até quase que diariamente, esse tipo de entre aspas, elogio, elas escutam um cara chamando ela de gostosa aleatoriamente, cara dando buzinada pra ela, cara, sabe, fio-fio, esse tipo de coisa. Cara, tu realmente acha que mais um fazendo isso, mais um otário fazendo isso, tu acha que tu vai gritar gostosa do carro pra ela e ela vai ficar instantaneamente de quatro e vai falar: meu Deus do céu, me come aqui no meio da rua? É óbvio que isso não existe. Eu nunca fiquei sabendo da história de ninguém que deu buzinada pra uma mina na rua e a mina de fato ela parou, olhou assim pro cara e falou: não, pera, sabe, bateu na porta do carro e falou pro cara: deixa eu entrar que eu vou dar pra você aqui agora. Isso nunca, eu nunca fiquei sabendo de nenhuma história assim. Aí você vai falar: ah, mas aquele cara que tem um Camaro, que tem um Ferrari. Tá, você tem um Camaro? Você tem uma Ferrari? Não, você não tem, você é um pobre fudido igual eu, igual todo mundo. Não, porque aquele cara que tem um carrão, com ele isso dá certo. Você tem um carrão? Não, você não tem. Então, sabe. Ai, cara, às vezes você já parou pra pensar que, sei lá, a mina que, não sei, que você dá buzinada, chama de gostosa na rua, que ela pode ser casada, que não sei, ela esteja num dia ruim pra ela, e aquela buzinada, aquela gostosa, vai piorar ainda mais o dia dela. Aí você vai falar: não, mas tem mulher que gosta. Mas exato, tem mulher que gosta e tem mulher que não gosta. Minha namorada, por exemplo, é do tipo que não gosta. Ela diz para mim, ela se sente. Ela fala para mim que ela gostaria de ser um homem para poder sair na rua sem ninguém enchendo o saco dela, sem ninguém dando buzinada, sem ninguém gritando gostosa. Ou seja, minha namorada é o tipo de mulher que ela se incomoda com esse tipo de coisa. E eu, conhecendo a natureza dela, a personalidade dela, eu realmente acredito que isso seja verdade. Ela é tímida, ela não é. Sabe, ela nem tem um corpão e ela não gosta de ficar mostrando esse corpão para qualquer pessoa. Ela não sai na rua por aí, tipo, com umas, sabe, com umas roupa curta e tal. Enfim, eu só quero falar que, por mais que eu deteste feminismo e acho feminista uma merda e deveria ser fuzilada, mas eu acho que, igualmente, assim como feminista deveria ser fuzilada, eu acho que cara que fica. Se você é esse tipo de cara que, sabe, dá buzinada pra qualquer mulher na rua, que olha assim de maneira muito descarada, tudo bem olhar pra mulher, mas pelo amor de Deus, olhe, sabe, um pouco mais sem dar na cara, sabe? Ou então, até pior, você, não sei, já passou a mão aí na bunda de alguma mulher. Enfim, cara, eu acho que todo esse tipo aí de nego também deveria ser fuzilado. Porque, cara, é inegável, é como eu tô dizendo aqui há meia hora, é inegável que existem uns homens que puta que pariu. Por mais que eu deteste feminismo, eu acho que em algumas coisas o feminismo tem um pezinho de verdade. Esse lance das mulheres reclamarem, às vezes, de. É óbvio que não é esse negócio todo como as feministas falam de: ai, nossa, eu saí de casa, pronto, já tô sendo assediada, tô sendo estuprada. É óbvio que não é assim, é óbvio que isso é um exagero, é óbvio que isso é coisa de gente mimada. Mas você negar que existem homens por aí que, sabe, que assediam as mulheres gratuitamente, também isso é viver numa esquizofrenia, também isso é, sabe, isso é ser um direitista teen que, sabe, que não vive no mundo real. Ou então que a mulher do direitista não conta pra ele que os filhos da puta que ficam enchendo o saco na rua, sabe? Enfim, cara, eu só quero dizer isso. Eu acho que, sei lá, dos ouvintes do meu podcast não deve ter ninguém que faz isso. Mas sei lá, se você conhece alguém que faz isso, mate esse alguém. Não, não fa, não mate, mas sei lá, como eu disse, eu, se eu fosse presidente do mundo, eu iria colocar uma lei. Todo mundo que gritar pra mulher, aí vão me chamar de feminista. Todo mundo que gritar na rua pra mulher, todo mundo que der buzinada pra mulher, todo mundo que fizer qualquer gracinha na rua pra mulher vai ser fuzilado. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, porque você é um imbecil e isso é coisa de imbecil. E segundo, que você. Esse mesmo tipo de cara é o mesmo tipo de cara que depois vem reclamar que: ai, porque as mulheres hoje em dia tão difíceis. Ai, porque o mercado bucetal. Ai, porque o ego das mulheres. Por que será? Por que será? Sabe? Ai, cara, sabe? Enfim, só isso que eu queria falar. Se você faz esse tipo de coisa, cara, com a justificativa de: ai, é só assim que eu vou conseguir pegar a mulher, cara, primeiro, você tem um Camaro? Não, você não tem o Camaro. Segundo, com quantas mulheres isso já funcionou de forma efetiva? Aí você vai falar, não, com uma mulher já funcionou. Tá, mas quantas vezes você tentou? Para 900 mulheres, uma deu certo, 899 não deram certo. Cara, ai, cara, o homem é um bicho que, pelo amor de Deus, cara, é 100% guiado pelo pinto. Se funcionar uma vez, pronto. Mesmo que tenha não funcionado mil vezes, mas funcionou uma vez. Cara, para com isso, velho. É mais digno você pagar uma puta. Mais digno você, sei lá, baixar a porra do Tinder. Tinder não, porque Tinder também é uma merda. Você tem que ficar se humilhando por mulher. Puxando papo, é chato também. Enfim, a gente vive uma realidade basicamente em que tanto existem, sabe, essa esquizofrenia feminina de falar que saiu na rua já é assediada, mas também tem os caras aí esquizofrênicos querendo negar que mulher não é assediada, mulher é sim assediada, óbvio que não no nível do que as feministas afirmam, mas é assim, muitas mulheres por aí são assediadas, e como eu disse, às vezes são mulheres que nem não saem de roupa curta, são mulheres que saem de casa tipo com camiseta normal e calça, e umas calças que nem são apertadas, não são aquelas calças que ficam coladas no cu, sabe? É calça normal, calça jeans. Enfim, às vezes até mulher que usa roupa de homem, sabe? Pra ficar menos à mostra o corpo dela, ou pelo menos as formas dela. Sei lá, enfim, só queria falar isso. Podem me chamar de feminista, mangina, sei lá o quê, mas na minha república, todo e qualquer homem que fizesse qualquer merda com mulher na rua, seria fuzilado, seria sumariamente fuzilado. Quer chegar numa mulher? Faz o que eu falei, chega aí nela, ou te achei bonita, você poderia me passar seu WhatsApp pra gente conversar? Ou então, sei lá, descobre o Instagram dela e manda uma mensagem, mas também não uma mensagem tipo, gostosa, comeria seu cu até, sabe? Porra, para com essa merda. Ah, mas tem mulher que gosta disso. Cara, você é um lixo. Se você gosta desse tipo de mulher, você e a mulher são um lixo. São dois lixos e os dois merecem ser fuzilados. Ponto, acabou, e agora vamos ler e-mail, foda-se. Ai, caralho. Ai, tô podre. Peguei coronavírus. Tá, vamos lá. Ler os e-mails que me mandaram. Só tem 4 e-mails. Enfim. Acerca de ter filhos. Primeiro, Thiago, você pretende ter filho? Filho ou lhos? Se não, por quê? Ele me mandou no total 5 perguntas. Eu vou responder uma por uma, à medida que ele for fazendo. Enfim. Thiago, você pretende ter filhos? Cara, não, mas também não é uma possibilidade que eu nego. E se eu for ter filho, eu já coloquei que... Já estabeleci pra mim mesmo que vai ser no máximo um filho. Eu vou ter um filho ou filhar e ponto, acabou. Mas assim, como eu disse, não é algo que eu pretendo, até porque eu tô numa situação financeira foda, é óbvio que eu não posso ter filhos nesse momento. Mas assim, sei lá, vamos supor, por exemplo, eu tô namorando com uma mina que eu gosto bastante e as coisas vêm dando certo e tal. Vamos supor que eu continue com ela por, sei lá, a gente tá junto já faz... quase 10 anos, a gente já tem uma vida financeira estável, a gente, sabe, tem uma vida boa e tal, a gente já viveu bastante coisa junto. Não digo que eu, sabe, descartaria a ideia de ter filho, mas assim, só um filho e ponto, acabou. Por quê? Porque eu não quero contribuir com o aumento da raça humana, não quero contribuir. Se você for parar para analisar matematicamente falando, se todo mundo só tivesse um filho, só um filho, todo mundo agora, nesse momento, só tem um filho, a próxima geração, o número de pessoas, o número da população humana vai diminuir pela metade. O porquê faz o cálculo matemático, mas se todo mundo só tiver um filho, a população humana na próxima geração vai diminuir, vai ficar pela metade. Então, se tem 8 bilhões, vai para 4 bilhões. E, sei lá, um filho eu acho que ainda dá para sustentar, eu acho que ainda dá, tipo... Eu acho que, sabe, é legal. E eu acho que é legal ser filho sem irmãos. Não porque seja legal, mas, sei lá, eu acho que, geralmente, filho sem irmão são mais... únicos, entre aspas, do que quando tem irmãos. Enfim, por motivo basicamente de que eu não quero contribuir grandemente com o aumento da população humana, eu teria mas só um. Mas não é algo que, como eu disse, está nos meus planos. É algo que eu não nego e nem aceito. Pelo menos não no momento. É algo a considerar no futuro, a priori. Enfim, ter filho aqui no Brasil é colocar mais um escravo no mundo? Não necessariamente, não exatamente. Sei lá, cara. Sei lá, depende muito da situação financeira dos pais. Se você for um pobre fudido, que tipo, condição zero, mora na favela e tal, é óbvio que você vai colocar mais um aqui no mundo pra sofrer. Agora, se você for, sei lá, classe média alta, e tiver um filho ou dois, assim, no máximo, eu não acho que necessariamente você vai estar colocando mais um escravo no mundo. Eu acho que se você for classe média alta, você pode até pagar, sei lá, um intercâmbio pro moleque ou menina. Então, não necessariamente, eu acho que depende muito da situação financeira dos pais e pro tipo de educação que os pais dão pra criança. Então, eu não diria necessariamente. Mas se você for um pobre, fudido, sim, com quase toda certeza, sim, você vai colocar só mais um escravo, só mais um macaco no mundo. Enfim, qual o benefício de ter filho? Será que existe algum? Cara, existem coisas que não existem... Existem coisas... Aí está um grande mal do mundo moderno. O mundo moderno é, como um todo, extremamente materialista. Existem coisas que simplesmente não têm benefício, sabe, material. Que não têm benefício, assim, prático. Por exemplo, filho. É óbvio que você não tem... Não vai ter nenhum benefício tendo um filho. E, pelo contrário, você vai ter gasto. Você vai ter que comprar fralda. Você vai perder, entre aspas, tempo criando a criança. Você vai... sabe, a tua vida não vai ser só mais você e tua esposa. Vai ser você, tua esposa e mais um que você colocou nesse mundo. Não há nenhum benefício prático, material, em ter um filho. Mas, cara, você querer negar que ter um filho ou filhos, sei lá, você negar que isso é, sabe, é uma experiência insubstituível, também é você ser esquizofrênico, sabe? Não existe nenhum benefício prático, nenhum benefício material, nenhum benefício utilitário em ter um filho, ou quase não existe mais motivo. Mas assim, eu acho que uma pessoa que tem um filho óbvio, de maneira, sabe, organizada, e a pessoa tem condições, a pessoa tem mental, físico, financeiro, sabe, para ter o filho da maneira correta, eu acho que é inegável que isso daí é algo que não traz benefício prático, mas é como uma obra de arte, por exemplo. Inclusive eu tô lendo o livro Beleza, do Roger Scruton, que assim como outras obras relacionadas à estética, tem coisas que não têm uma utilidade prática. Uma obra de arte, por exemplo, quando você olha para ela, ela não tem nenhuma utilidade prática, ela não serve para, sei lá, ela não... Qual é a utilidade dela? A única utilidade dela, utilidade entre aspas, é a contemplação, é a admiração. Ele não traz nenhum benefício prático para aquele que o possui. Mas é inegável que aquilo ali traz... não traz benefício prático, mas traz um benefício para, entre aspas, para a alma do sujeito, sabe? Uma vida de uma pessoa, por exemplo, que ela frequenta constantemente museus e vê obra de arte, lê livros, é uma vida muito mais imaginativa, é uma vida muito mais rica em termos de conhecimento, em termos de beleza natural, em termos até de vontade de viver, por vezes. É uma vida muito mais rica, assim, coisas que não possuem valor, vamos colocar assim, do que a vida que, sei lá, de alguém que mora num monte de prédio, tudo cinza, não sai de casa, contato zero com obras de arte, no máximo através de computador, nunca foi num museu. Sabe, o que você acha? Alguém, quem que vai ter mais vontade de viver, ou pelo menos menos vontade de morrer? Alguém que mora num prédio, tudo cinza, e, sabe, zero contato com arte, zero contato com outras pessoas, zero contato, assim, com outras culturas em geral. Quem que você acha que vai querer mais viver? Esse sujeito, que tem uma vida completamente estéril, ou o sujeito que, sei lá, que ele vai em museu, ele participa de exposição de arte, ele tem alguns conhecidos interessantes, ele tem uma casa, ou pelo menos, sei lá, ele vive num meio que não é composto só de cor cinza, ele se preocupa com estética, ele se preocupa com a organização das coisas, ele organiza suas coisas, ele vive uma vida não regrada, mas assim, que ele percebe os detalhes de cada item e ele vê a beleza de cada item, a beleza implícita, ou às vezes até explícita de cada item. Qual você acha que vai ser o sujeito que vai ter mais vontade de viver? A resposta é óbvia, sabe? Tem coisas que não trazem um benefício assim, prático, um benefício, sabe, tão aparente assim para a vida daquele que eu possuí. Mas são coisas que, inegavelmente, elas trazem um valor na vida da pessoa. Elas fazem a pessoa, por vezes, até se sentir mais feliz ou mais satisfeita com a própria vida, ou pelo menos sentir que a própria vida tem mais sentido. Sabe, quando você tem uma vida estéril, que você não se relaciona com ninguém, você não consome nenhum tipo de arte, você não lê porra nenhuma, a tua vida é só trabalhar e ponto, acabou, sabe? Você não tem contato com porra nenhuma diferente de você, e a tua forma de entretenimento é passar o dia inteiro, a noite inteira Netflix, ou jogando joguinho que vai te dar dopamina pura e pornografia e o caralho. Cara, isso é uma vida completamente estéril, uma vida completamente morta em termos de imaginação, em termos de criatividade, em termos de possibilidade, em termos de tudo, sabe? De desenvolvimento pessoal, saca? Eu acho que tem coisas que não têm um valor, elas não têm um valor a posteriori, mas elas têm um valor a priori, vamos colocar assim. Não há benefício algum prático de ter filhos, mas é inegável que isso é uma das grandes experiências humanas. Isto é, sempre foi e sempre será uma das grandes experiências humanas. Não tem como negar isso, pelo menos não do meu ponto de vista. Enfim, então eu diria que o benefício de ter filhos é que se você tiver uma vida bem estruturada, isso vai te fazer se sentir muito melhor com a tua vida, com a vida do teu cônjuge e até às vezes o teu filho também vai se sentir bem de estar vivo, sabe? Você vai sentir que você está cumprindo mais o teu papel biológico, que você está sendo mais feliz, basicamente. Enfim, aquele segundo preceito da vida humana. Primeiro é autopreservação e segundo, reprodução. Quando você cumpre o papel da reprodução e cumpre bem, você se sente naturalmente bem com isso, seja tanto pela via metafísica, seja pela via materialística, vamos colocar assim. Então eu acho que é algo que pode te ajudar, principalmente a longo prazo, a se sentir melhor com a tua vida e com o papel que você desempenha nessa vida. Principalmente, como eu disse, você tem uma vida, sabe, ativa, uma vida que você busca coisas belas, que você não é só mais um cara, que você busca fazer algo de belo da tua vida. Enfim. Tô já cansado de falar. E a água tá acabando. Vou tentar ler um pouco mais lento, que senão daqui a pouco eu vou estar quase vomitando. Sim, eu fico com vontade de vomitar quando eu falo muito. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Tu achas que a maioria das pessoas tem filhos apenas por medo de ficar sozinho na velhice? Bom, eu acho que sim. Pelo menos para mim, esse pensamento é um tanto quanto narcisista / egoísta por parte dos pais. Não achas? Não exatamente, e sim. Eu não acho que necessariamente a maioria das pessoas tem filho por medo de ficar sozinho na velhice. Eu acho que a maioria das pessoas na situação atual do Brasil, elas têm filho porque elas queriam gozar dentro. Elas têm filhos porque tava lá no momento de tesão, queria gozar dentro, e falou, ah, não vai dar nada. E deu. E deu, basicamente. Então eu acho que pelo menos quando você tem essa visão de tipo, ah, eu vou ter filho porque eu não quero ficar sozinho na velhice, pelo menos você já pensou no longo prazo. O que é pior ainda, quando as pessoas têm filho e nem pensando nesse longo prazo, elas só estão pensando no aqui e no agora. Elas só estão lá metendo e aí fala, ah, não, foda-se, não vou tirar meu pinto, esse daqui tá muito gostoso. E aí goza dentro, daí duas mulas falam, ah não, não vai dar nada, pode ficar tranquila, a gente já tá namorando faz, sei lá, 3 anos e nunca deu nada. E aí de repente dá alguma coisa e aí não tem coragem de abortar ou não tem dinheiro. Enfim, eu acho que a maioria dos pais não tem filho por medo de ficar sozinho na velhice, mas sim, pior ainda, Porque no momento, no calor do momento, foda-se, sabe? Tacaram foda-se, gozou dentro e nasceu uma criança. Eu acho sim que tem muita gente que tem filho por medo de ficar sozinho na velhice, mas eu não acho que é a maioria. Porque a maioria nem pensa a longo prazo. O brasileiro é um povo de macaco de merda. E você acha que é um pensamento tanto narcisista e egoísta? Sim, em boa parte sim. Não completamente, mas acho que sim. Enfim, próxima e última pergunta. Vejo algumas pessoas dizendo não tenham filhos, o planeta já está muito cheio, adotem. O que você acha? Não apoio porque crianças adotadas muito frequentemente são danificadas. Mas enfim, continuando a pergunta, e daqui a pouco continua o meu raciocínio. Eu sei que é um pensamento bem, entre aspas, extremista da minha parte, mas eu acho que eu não teria coragem de criar uma pessoa que não fosse meu filho de sangue. E você? Cara, esse tipo de pensamento, não tenham filhos, o planeta já está muito cheio, adotem. É um pensamento tipo de esquerdista que vive numa realidade distante e que não enxerga os diversos problemas de adoção no Brasil. Existem dois problemas principais. Primeiro, que todo mundo que adota alguém no Brasil sabe. Burocracia. Existe uma burocracia do caralho pra adotar alguém no Brasil. Como que eu sei disso? Porque eu tenho um filho. Eu tenho um tio que ele tem dois filhos adotivos. E, cara, foi uma burocracia, ele mesmo fala, foi uma burocracia do demônio até conseguir adotar esses dois filhos. Foi tipo, para cada um ele levou pelo menos um ano até conseguir adotar a criança de fato. E isso porque meu tio, ele tem um padrão de vida alto, ele é tipo classe média alta, ele vive num condomínio, num dos condomínios mais fodidos daqui de Campinas. Ele tem um padrão de vida alto. Para quem não tem um padrão de vida tão alto quanto ele, eu acho que deve ser ainda pior. Ele falou que para os dois filhos foi tipo mais de um ano de processo para conseguir adotar os filhos. Então, primeiro, tem um problema burocrático da adoção. E segundo, tem um problema genético. Cara, o filho que foi largado, sei lá, foi largado na coisa do lixo, foi achado no meio da rua, foi, sei lá, sabe? Que acharam ele ou que a mãe batia nele, a mãe era usuária de droga, mãe solteira, ou pai solteiro e alcoólatra, usuária de droga. Cara. O que eu vou falar aqui é um tanto quanto pessimista, um tanto quanto até desumano. Mas o que esperar de bom de uma criança que sabe que a mãe era drogada, que o pai era alcoólatra, ou que foi, sabe, jogado no lixo, foi achado no lixo, tem uma família. Porque, óbvio, 90 e alguma coisa por cento das pessoas que abandonam crianças são famílias mal estruturadas, são famílias com problemas genéticos, são famílias com vícios. E etc. O que esperar de bom de uma criança que vem de uma família assim? É óbvio que essa criança pode tentar ser algo diferente, pode ser algo minimamente diferente. Mas via de regra, e querendo ou não, a linha genética pesa muito, a biologia pesa muito. Então você pode ser a melhor família adotiva para aquela criança. Ainda assim, há uma grande chance daquela criança seguir o mesmo caminho dos pais. Por exemplo, eu tenho uma prima que é adotada, é uma das filhas desse meu tio. Que supostamente a mãe dela era do tipo dadeira, sabe? Ela teve vários filhos porque ela gostava muito de dar, era uma verdadeira biscate. Resultado, meus tios deram uma educação para ela que eu considero muito boa, exemplar até, e ela é a mãe solteira aos 18 anos. Ela tem um filho de um ano e ela tem, sei lá, 18 anos. Ou seja, ela seguiu a linha genética que estava no sangue dela, da mãe dela, que era uma dadeira de cu. E tem um filho, e tá aí, sabe? E eu, sinceramente, eu nunca adotaria uma criança, no Brasil, pelo menos. Não sei, acho que na maior parte do mundo eu nunca adotaria uma criança por esses dois simples fatores. Porque, primeiro, no Brasil é uma burocracia do caralho pra adotar alguém. E segundo, que é algo que nem todo mundo fala, é que, cara, tu vai pegar uma criança danificada, com problema genético, com problema, às vezes, de vício, sabe? Por exemplo, minha waifu, ela tem. Minha namorada, eu chamo ela de waifu, foda-se. Ela tem um primo adotivo que ele tem. Ele tem. Como chama mesmo? Quando a criança é super. Sabe? Agitada? Eu não lembro o nome. Quando a criança é muito agitada. Déficit de atenção. Essas porra aí ele tem. E aí, estudando sobre ele, levaram ele lá para um psicólogo, para um, sei lá, médico e os caralho, e descobriram que possivelmente essa criança é assim, agitada e, sabe, não consegue prestar atenção em nada, porque possivelmente a mãe dele era usuária de drogas. E aí o que acontece? Por ela ter sido usuária de drogas, quando você está em gestação, tudo aquilo que a mãe consome vai pro filho. Ou seja, se a mãe consumia drogas durante a gestação, isso fazia com que o filho também consumisse indiretamente drogas. Ou seja, o filho dela, sabe por que o filho é agitado e sabe? Não consegue prestar atenção em nada? Porque ele está em abstinência. E sim, isso é absurdo e parece, sabe, tipo, LOL, que é isso? Como assim, moleque tem, sei lá, 5 anos e tá em abstinência? Como assim? Mas é, ele foi criado, talvez, isso não é certeza, mas há grande chance dele ter sido, a mãe dele era usuária de drogas, e aí consumiu drogas durante a gestação, o filho indiretamente também consumiu, e aí o filho foi afastado da mãe, nunca mais consumiu, foi adotado, e aí... Por isso, por ele ter passado por essas drogas durante a gestação, ele ficou viciado nisso. E por isso que ele é agitado, porque ele está constantemente em abstinência por causa da mãe. Vê que loucura? Vê que loucura é isso? Enfim, eu acho que vocês já deu para entender qual que é a minha linha de pensamento. Mas assim, não, nunca adotaria um filho, sinceramente. E se for para ter filho, que seja eu e minha mulher. Não aceito filho vindo de terceiros, não aceito filho que não tenha vindo do meu gozo, do meu pinto. É isso. Enfim, desculpa pelo tamanho do e-mail, mas é que eu gostaria de saber tua opinião a respeito disso. Se não for perdido demais, leia no podcast. Tô fazendo isso. É isso, valeu, Thiago. É isso, então. Valeu, é nóis. E, bom, obrigado pelo envio. O próximo e-mail é dele, é do mesmo cara que me mandou esse e-mail aí, falando sobre filho, só que dessa vez o título é Miscigenação. Mas enfim, vamos lá. Thiago, gostaria de saber brevemente sua opinião sobre a miscigenação, e se não for perder demais, que você fizesse um podcast exclusivamente sobre esse tema. Caralho, eu derrubei a água. Eu já tava com pouca água aqui na porra da garrafa e aí a mula conseguiu derrubar mais um pouco de água e derrubei aqui no chão. Agora tá meu chão todo molhado de água. Ai, cara. Enfim. Como eu já ia falar, eu pretendo fazer um podcast sobre miscigenação futuramente, que eu já tô prometendo faz tempos, mas assim, de uma maneira mais... analisando dados, se possíveis, não exatamente científicos, mas dados sociais, estatísticos, históricos, até sobre miscigenação, dados até talvez biológicos sobre isso. Então, você pode ficar tranquilo que esse podcast aí, você não precisa me pedir que eu vou fazer, mas assim, vai demorar ainda algum tempo, porque eu acho que vai me demandar uma certa dose de pesquisa. Eu sei que eu já estou prometendo a... bastante tempo falar sobre isso, mas é isso, cara, eu não quero fazer algo meio nas coxas e baseado no puro achismo da alt-right, vamos colocar assim, mas enfim, continuando. Primeiro, ele me mandou agora 3 perguntas. Você acha que uma parte dos problemas do Brasil está ligada à miscigenação? Sim. Os países de primeiro mundo, por exemplo, quase todos têm uma característica própria. A África, em grande parte, os negros. Mas a África não é de primeiro mundo. Enfim... Alemanha, Polônia, Rússia, loiros dos olhos azuis. A Ásia, pessoas dos olhos puxados. Mas o Brasil não possui praticamente nenhuma característica exclusiva. Sim, é o que eu já falei em um podcast atrás, sabe? O fato da gente não ter uma história única... Por exemplo, a África. A África é um continente que é exclusivamente, quase que exclusivamente, habitado por negro. A África tem uma história... Por mais que você possa falar, mas a África é uma merda. A África é o pior continente de todos. Sabe, você nasceu lá, você tá fudido, vai ter que comer barro, esse tipo de coisa. Por mais que seja um continente que a gente pode falar que é uma merda, mas assim, ele tem uma história própria. Se você parar pra estudar e pesquisar sobre a África, tem uma história própria, que é a história da África, sabe? A Europa, a mesma coisa, tem a história da Europa e nós do Ocidente estudamos a história da Europa, que foi importantíssima pra gente. Já, por exemplo, quando tu falas do Brasil... Brasil, ou a história do Brasil não é a história do Brasil, não é a história dos indígenas. Porque se fosse a nossa história de fato, a gente estudaria a história dos indígenas. E não a história de como os portugueses chegaram aqui, colonizaram e comeram as Índias e miscigenou geral. E enfim, não, sabe? A história do Brasil é a história de metade do mundo. A história do Brasil é a história da Europa, é a história da África, é a história da Ásia, porque teve muito japonês que veio pra cá, muito asiático que veio pra cá. É a história de quase todos os continentes que vieram pra cá colonizar essa merda. Então, sabe, eu acho que miscigenação por si só já é algo que eu considero negativo, e o porquê eu teria que me aprofundar nesse podcast aí, falando sobre miscigenação em específico. E tem outro fator também, que é o fator histórico. Nós não temos uma história própria, a gente estuda a história dos europeus e não a história dos indígenas. Sabe, eu acho que isso para a identidade de um povo, para a identidade e orgulho de um povo, para o nacionalismo de um povo, é extremamente negativo. Então sim, eu acho que uma parte dos problemas vem sim, está ligado sim à miscigenação. Enfim, miscigenação deixa as pessoas mais burras? Cara, eu pretendo tratar quase que exclusivamente sobre isso no podcast sobre miscigenação. Até eu coletar os dados necessários, eu não pretendo fazer nenhuma afirmação de objetivamente sim, deixa mais burro. Mas eu acredito que miscigenação é um fator que entra... assim, é um fator que contribui 5% para o QI da pessoa. Você vai falar, 5% isso é muito pouco. Não, 5% é coisa pra caralho. Por quê? Porque tem vários outros fatores que também contribuem, tipo 5%, 10%. E aí, de repente, a miscigenação, na minha concepção, por si só, ocupar um espaço de 5% na formação do QI de um sujeito, eu acho que é coisa pra caralho. 5% a mais ou 5% a menos faz uma diferença pra caralho. 5% a mais explica a diferença que existe entre uma Rússia da vida e um Brasil, por exemplo, sabe? Por que da Rússia teve gênio pra caralho? Por que da Rússia tem toda essa história fodida pra caralho? Por que o Brasil é esse lixo? Sabe? Eu acho que miscigenação ajuda a explicar. Então, assim, eu acho que miscigenação contribui, sim, ajuda a explicar o intelecto geral de uma nação. Eu acho que 5% do intelecto geral de uma nação pode ser explicado pelo fator miscigenação. Assim como, sei lá, cultura de um país, a cultura de um país, cultura social de um país, eu acho que contribui com mais 5%. Educação em um dos pais, educação que o filho recebe ou não dos pais, 10%. Sabe, educação via escola, se possui escola, como que é o contato social, fora os pais na infância e adolescência, mais 5%, enfim, 5 daqui, 5 dali, 10 dali, genética, 10%, enfim, por aí vai. Miscigenação, eu acho que tem uns 5% de papel na explicação do contexto geral do QI de um sujeito. Então, sim, eu acho que miscigenação pode sim deixar as pessoas mais burras. Mas não é algo também que é como a alt-right pinta, de tipo, uou, porque você nasceu pardo, você, pronto, você é burro, você nunca vai chegar aos pés de alguém que nasceu branco. Não necessariamente, porque como eu disse, existem outros fatores também que influenciam a criação, a educação que a pessoa recebe, a cultura em que ela é criada, enfim. Fatores até que às vezes são até mais importantes do que miscigenação, mas vamos continuar. Será que Hitler estava certo? Em boa parte, sim. E digo mais, Hitler... Não digo que Hitler não fez nada de errado, mas eu não encaro Hitler como um vilão, sinceramente. Não sei se o que ele fez estava certo, mas com certeza eu não encaro Hitler como um vilão, como alguém que foi... o maior monstro da história. Muito pelo contrário, eu acho que Hitler, até se você seguir a linha de raciocínio dele, Hitler foi um herói. E Hitler tentou fazer algo, sabe? Hitler teve bolas pra fazer uma guerra mundial, pra fazer... Porra, Hitler... Cara, você é inegável que Hitler tinha muitas bolas. Que Hitler, porra, foi um estrategista do caralho. É óbvio que talvez ele ter invadido a Rússia foi a maior cagada dele, foi o que arruinou talvez a guerra. Mas assim, é inegável que Hitler foi uma grande figura histórica, sabe? E eu não digo que necessariamente ele estava certo, mas eu acho que na perspectiva dele, ele foi um herói, na perspectiva dele. Se eu faria o mesmo que ele ou não, provavelmente não, mas enfim, eu acho que ele é uma figura, assim, não exatamente a ser seguida, mas, assim, um exemplo, pelo menos na área de você ter bolas e você ter um discurso e você ter ideias e tal, e saber difundir essas ideias entre as massas. Bom, esse é o segundo e-mail que mando, espero que também leiam no podcast. Enfim, é isso, abração, meu chapa. Um outro abraço, um obrigado. Um obrigado pelo e-mail e tá acabando a água. Tá acabando a água, mas também tá acabando os e-mails. Esse é o penúltimo e-mail. Então vamos lá. Se chama determinismo sexual. Você acha que existe determinismo sexual no sentido em que existe comportamentos esperados do homem e mulher ou foi uma construção arquetípica? Penso que o homem é uma força e a mulher é o ser que molda essa força. Pois percebo que a mulher, ao se relacionar com o homem, sempre tenta modificá-lo e colocar ele de forma mais ativa na vida. Penso que é nessa forma que a sociedade evoluiu e temos a tecnologia de hoje. Sim, mas continuando. Também vejo que quanto mais feminina é uma sociedade, mais existem intervenções rígidas sem contexto, como o feminismo exigir do Estado e de cavalheiros brancos um tratamento diferenciado só porque são mulheres e o homem cada vez se sentindo mais vulnerável em relação a elas. Sobre a faculdade de filosofia, te desejo sorte, pois sou formado em humanas. Sei o quão merda é o ambiente desses lugares e como existem matérias sem sentido na grade. Por enquanto, eu não tô tendo matéria sem sentido, mas algumas matérias, como eu disse, bem água com açúcar. Obrigado pela atenção. Questão interessante, eu diria. Você acha que existe determinismo sexual, no sentido que existem comportamentos esperados do homem e da mulher, ou foi uma construção arquetípica? Cara, eu acho sim que existe uma certa espécie de, como dizem aí os pós-modernos, de construção social, de comportamento que é esperado do homem e da mulher. Só que assim, eu não acho que isso é necessariamente algo negativo. Por exemplo, você querer que os homens sejam corajosos e sejam cavalheiros e sejam homens que tratem bem as mulheres, mas que na guerra eles sejam homens fortes e shapeados e que cuidem do corpo, mas ao mesmo tempo que cuidem do corpo também que tenham algum intelecto e que sejam capazes assim de ter uma família e de conduzir bem a família, que seja um bom homem tanto na guerra quanto dentro de casa. Eu não acho que isso é algo negativo, cara. Eu acho que isso seria o ideal, sinceramente, sabe? Dos homens serem homens fortes tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu não vejo nada de demais nisso. Esse que é o grande problema do pós-modernismo, é implicar que existe algo de errado em um homem ser um homem forte, ser um homem independente, ser um homem, sabe? Ser o, entre aspas, o pau para toda a obra, o fodão, vamos colocar assim, e achar que é ruim a mulher ser o lado, sabe? O lado sensível, o lado frágil da relação, o lado caseiro. É a natureza, sabe? É a natureza dos dois sexos. O homem é um animal que ele é muito mais voltado para fora de casa do que para dentro de casa. A mulher, por ser mais frágil, por ser mais fraca do homem, do que o homem, ela corre muito mais perigo fora de casa. É aquilo que eu tava falando das minas, da minha namorada, por exemplo, ser chamada de gostosa na rua, e às vezes tem uns caras estranhos, sabe, que persegue ela, às vezes até, não exatamente persegue ela na rua, mas, sabe, caras estranhos, comportamentos estranhos, assim, de caras na rua. Enfim, sabe, a rua, o fora de casa é muito mais hostil à mulher do que ao homem. E o grande problema do pós-modernismo é achar que há um problema nisso. Quer dizer, há um problema nisso, mas não porque há construção social. Não nesses termos, mas sim um problema do tipo de nós homens, às vezes, nós mesmos sermos hostis para com as mulheres. Esse tipo de cara que grita gostosa na rua, que buzinada, sabe, que segue a mulher, esse tipo de coisa. Há uma construção social, sim, que exige, não é que exige, mas que espera que o homem tenha certas atitudes e mulher tenha certas outras atitudes, mas eu não acho que isso é negativo, eu não acho que isso é ruim, sinceramente, porque isso simplesmente ilustra qual que é a natureza inata dos dois sexos. Ah, é óbvio que tem mulheres que são mulheres que gostam de sair, mulheres que, sabe, que são voltadas para o trabalho, mulheres até shapeadas, que tem um puta corpão, que são mais fortes do que homem e tal. É óbvio que existem exceções, é óbvio também que existe homem que é mais caseiro, homem que às vezes é um pouco mais feminino. E o que eu falo não é o homem feminino moderno, que é imposto para ele que ele seja feminino, mas sim um homem feminino que é naturalmente mais feminino, sabe? Eu acredito sim que existem homens que são naturalmente mais afeminados, vamos colocar assim, Mas é em número muito menor do que a moderna, do que aparece na modernidade. Porque a modernidade, obviamente, ela impõe, ou pelo menos pressiona os homens para que eles sejam, sabe, gentis até demais, que eles não briguem, que não, sabe, que não olhem muito para a mulher, que não encoste. Quer dizer, tudo bem não encostar em mulher, pelo menos não assim, sabe, encostar em bunda, não, sabe, ter bom senso, basicamente. Mas assim, castra os homens, assim, no aspecto geral. Enfim. Cara, uma construção arquetípica. Cara, eu não acho que existe um arquétipo. É que porque, assim, quando você fala de arquétipo, e aqui eu vou falar um pouco sobre Jung, porque foi o pai dos arquétipos, se não me engano. Quando você fala de arquétipos, você fala sobre uma determinação geral de um tipo que está imbuído na mente humana. E eu acho que isso tem que ser algo muito muito específico, muito que, sabe, que dê para, por exemplo, dividir as pessoas em 10 arquétipos, que dê para você 8 tipos de arquétipos, 10 arquétipos, sabe? Tem que ser algo muito específico, algo com características muito específicas. Agora você falar, por exemplo, dividir os seres humanos em duas categorias, homens e mulheres, não é muito específico, é muito generalista. Então eu não acho que existe uma construção arquetípica para homem e para mulher. Eu acho que existe uma construção social, não no sentido pós-moderno, mas sim num sentido cultural do que se espera de um homem e de uma mulher. Mas eu não acho que isso é negativo. Agora, não acho que existe uma construção arquetípica. Existe uma construção arquetípica para o que seria o herói masculino, para o que seria sabe, o Yehoshua masculino, para o que seria o celibatário masculino, uma construção do que seria a virgem, que segue os exemplos ou não da Virgem Maria, o que seria a virgem feminino, ou entre aspas, o sagrado feminino, ou a mulher guerreira, a amazona, mas são arquétipos bem específicos, que sabe, não é toda pessoa que segue aquela aí, são pessoas bem específicas que seguem aquela aí. Como fala mesmo? O andrógino, o espectro, o arquétipo do homem andrógino, da mulher andrógina. Enfim, são arquétipos. Eu acho que o arquétipo se constrói em cima de coisas bem específicas. Então, não, eu não acho que existe uma construção arquetípica para diferenciar homem e mulher. Eu acho que existe uma construção social que não é algo negativo para homem e para mulher, que é esperado de homem e de mulher, mas que na sociedade moderna não é algo tipo como pintam os pós-modernos de ai, eu sou condenado porque eu saí na rua com uma camiseta rosa e as pessoas ficaram me olhando, me senti humilhado. Vai tomar no teu cu, cara. Isso é coisa de homem moderno, fraco. Eu acho sim que existe uma construção social, mas não acho que essa. É que é igual a relação que eu fiz com feministas, de existir assédio. Existem assediadores? Existem. Mas não é algo também que, sabe? Só pessoas fracas, tanto de cabeça quanto também de físico, quanto de tudo, sabe? Acham que isso é algo de, meu Deus do céu, eu não consigo sair na rua. Você é fraco, vai pra puta que pariu, você não tem mesmo que sair na rua, você tem que morrer dentro de casa, filho da puta. Enfim, então não existe construção arquétipica, porque é algo muito generalista e não determinado. Mas sim, existe uma construção social, mas não é tão fodida, tão, uau, meu Deus, quanto o pessoal pós-moderno de esquerda pinta. Enfim. Acabou a água e vamos agora para o último e-mail. E-mail para leitura no vídeo. Vídeo não, podcast. Eu falando pro cara, enfim. Boa noite, Thiago. Estou escrevendo com todo o meu eu e com toda a sinceridade. Não falaria disso aqui para ninguém, mas tenho muita coisa a desabafar e gosto da sua leitura seu conteúdo e me identifico com você em muita coisa. Foi um tremendo achado seu canal. Creio que das poucas ou única coisa que o MGTOW Red Pill me trouxe. Quando achei seu canal, te achei tão parecido comigo que pensei, meu Deus, isso era tudo que eu precisava ver quando era adolescente. Se tivesse te conhecido nessa época, muita coisa teria tomado outro rumo na minha vida. Cara, me sinto lisonjeado pela importância que o meu canal tem para algumas pessoas. Sei lá, eu não tenho muitos números. Mas só de saber que eu tenho algum papel importante na vida de algumas pessoas, isso é algo bom, eu acho. Enfim, Então, tenho 20 anos, conheci a Red Pill barra MGTOW aos 18. No começo, achei incrível. Era tudo que eu imaginava precisar ouvir. Tive alguns relacionamentos bostas e vivi na minha vida pirado devido a esse conhecimento que adquiri, nada mais passou a fazer sentido. Após me desvincular disso, decidi mudar minha vida. Conheci a mulher que idealizo desde que era criança, verdadeiramente a mulher perfeita para mim. Não falo isso da boca para fora, realmente era tudo que eu mais desejei na vida. Sou infinitamente grato por isso, estou namorando com ela há alguns meses e ela me ama extremamente. Nunca tive um relacionamento assim, a gente se dá bem em tudo, ela faz tudo por mim e eu tento ao máximo fazer o que posso por ela. Ela prova me amar todos os dias, eu sempre sonhei com isso. Porém, acabo tendo alguns problemas financeiros atualmente, me encontro meio mal, eu aí também, como em um texto seu que li no Medium. Agora já não sou só eu. Agora eu tenho por quem lutar, estou tentando conseguir dinheiro, principalmente de forma ilícita. O que que tu tá fazendo, cara? Esse ilícito aí ficou. Tá, atualmente tenho um puta conhecimento tremendo sobre isso. Sei coisas que a grande maioria nem imagina, estudei a fundo, porém ainda não andei a colocar em prática. Além de também estar atrás de um emprego, mesmo ganhando um salário mínimo, nele conseguiria investir na minha forma errada de ganhar dinheiro. Eu acho que quando se precisa, toda forma é válida. Cara, depende, cara. Depende, porque, tipo, tu falaste que tu tá com a mulher aí que tu gostas e que você gosta dela e tal. Se for algo que possa te fazer ser preso, que possa, sabe, dar algum. Porque, porra, se você ama ela e ela ama você, é óbvio que se você for algo muito errado, você for preso, ou sei lá, for morto por isso, é óbvio que isso vai ser danoso pra ela, isso vai gerar até um trauma nela. Então, não acho que toda forma de ganhar dinheiro é válida, não. Especialmente quando você tá com alguém e você sabe que esse alguém gosta de você, mas. Enfim, continuando o e-mail. Quanto ao relacionamento, após saber sobre o amor, instinto de reprodução e afins que adquiri na Red Pill, morro de medo desse amor acabar, cara. De verdade, eu não sei o que fazer, não sou gado. Desculpa, cara. Eu não consigo ler esses bagulho de gado sem rir. Sempre fui total desapegado a qualquer mulher, me envolver, mas essa sempre foi a que eu quis. Projetei quando humano, quando criança e vê exatamente como quis. Mas como havia dito, vivo assombrado, pois se o amor é instinto de reprodução um dia, ele acaba devido à natureza do ser humano. E vendo tantos relacionamentos frustrados por aí, fico muito nessa paranoia que me assombra, além de que não tenho atributos bons que realmente supram. Tenho uma aparência mediana, barra boa, faço muito exercício físico, porém, cara, sou muito baixo. Tenho cerca de 1,65, ela é 1,60. Ah, você é mais alto que ela, então tá bom. Isso me deixa muito mal, pois está no instinto da mulher homens altos. Ah não, cara, para. Tá, deixa eu terminar o e-mail, daí eu já tenho medo disso acabar se tornando um problema em a situação acima. O que poderia fazer? Cara, primeiro lugar que. Ai, tem muito nego por aí que tá danificado com isso, com esse tipo de coisa. Cara, ai, minha vontade de fazer um podcast com compilação de danificados pela Red Pill só aumenta a cada dia que passa. Eu juro, eu tô me segurando para não fazer, mas eu juro para vocês, minha vontade de fazer um podcast com compilado de danificados pela Red Pill só aumenta a cada dia que passa. Pera, vamos lá. Primeiro lugar. Cara, existe uma certa importância na altura masculina? Existe. Mas, cara, não é isso como os caras. Cara, eu já vi uns posts por aí no Facebook, principalmente, extremamente esquizofrênicos, sabe? Uns posts do tipo: se você é homem e não tem pelo menos 1,80 m de altura, pode esquecer, você nunca vai arranjar uma mulher. Porque ela sempre vai te trocar por um cara de 1,80 m, ou se possível, um cara de 2 m de altura. Cara. Isso, desculpa, mas isso é esquizofrênico pra caralho. Tipo, é óbvio que existem aí mulheres que gostam de homens mais altos, mulheres que, em sua grande maioria, lixo, que preferem cara mais alto, e ah, eu só me relaciono com homens de 1,80 m, sei lá o quê. Existem. Mas esse é justamente o tipo de mulher que você tem que se manter, sabe, longe desse tipo de mulher. Porque essa mulher, ela não te ama. Ela ama o teu aspecto físico, ela ama o teu corpo, mas ela não te ama. Quando você estiver na pior, essa mulher vai te abandonar. Então, assim, se você tem uma mulher, se você, ouvinte aí que tá me ouvindo, você tem uma mulher que fala pra ti, na tua cara, que ela só se relaciona com você porque você tem 1,80m, porque você tem 1,90m, porque a puta que pariu de atributo físico que você tem, cara, dá um tapa na cara dessa puta, manda ela ir pra puta que pariu, vai embora, acaba essa merda hoje. Cara, hoje. Porque, cara, a chance, primeiro, a chance dela se chifrar é altíssima. Segundo, ela não te ama. Ela não te ama real. Ela ama o teu corpo, ela ama o teu estereótipo físico, mas ela não te ama. No dia que você tiver uma barriguinha a mais, ou no dia que você estiver passando por situação financeira, ou no dia que, sabe, alguma coisa estiver ruim, ela já vai começar a olhar pros outros caras, sabe, com outros olhos. Então, cara, se é que já não faz isso. Então, cara, primeiro lugar, se você tá com uma mulher que se importa muito com isso, ela é lixo, primeiro lugar. Segundo lugar, que, cara, é importante o homem ser mais alto, ser mais esbelto, sabe, ter mais corpo do que a mulher, é. Mas, cara, é só isso, você só precisa ser um pouco mais alto do que a tua mulher, você só precisa ser um pouco mais, ter um físico um pouco mais parrudo do que a tua mulher. Você não precisa, sabe, ter 2 metros de altura, ter, sabe, shape, fortão. Até porque não é nem toda mulher que gosta de cara shapeado, cara, sabe, fortão. A minha mina, por exemplo, ela diz que ela não gosta de cara, tipo, ela prefere que o cara seja desenvolvido no cérebro do que desenvolvido nos músculos, sabe? Então, cara, não fica nessa de, ai, porque minha altura... A não ser que tua mina, como eu disse, que tua mina seja dessa que fala da boca pra fora, porque não, eu só aceito o homem que é maior do que eu não aceito o homem com menos de 1,70m, eu não aceito. Desculpa te falar, se ela for assim, tua mina é um lixo, desculpa te falar. Enfim, agora, se ela não for assim, se ela nunca chegou a falar pra você que, ai, se você tivesse a mesma altura que eu nunca me relacionaria com você, se ela nunca fez nenhuma menção a isso, cara, não tem por que ter paranoia com isso. Cara, aí é que tá, cara. Aí é que tá o grande problema da Red Pill, e não somente da Red Pill, de tudo, da modernidade. É extremamente determinista. A modernidade, tanto alguns ramos da modernidade, quanto também a Red Pill e MGTOW em si, são extremamente deterministas. Isso me irrita pra caralho, isso me irrita pra caralho. É por isso que eu tô cada vez mais, assim, me afastando desse nicho de Red Pill, MGTOW e os caralho. Porque, cara, esse determinismo biológico doentio de MGTOW, de Red Pill, dos caralho, cara, como se a pessoa não tivesse nenhuma personalidade, como se todo mundo fosse só o biológico. Cara, isso é doentio, cara. Isso é doentio. Desculpa aí os MGTOW que acompanham meu canal, mas, cara, isso é doente. O ser humano não é só biologia. O ser humano não é só, tipo... Não é só biológico, não é só, sabe? Não é porque ela nasceu mulher que necessariamente ela vai querer um cara que sustente ela, que necessariamente seja mais alto do que ela, que, sabe, na primeira crise ela vai correndo pra dar pra outro. Cara, sabe? Isso é de um determinismo doentio, sabe? Então, cara, em primeiro lugar, sabe? Se ela for uma boa mulher... Se ela não for uma boa mulher, qualquer coisa ela vai te abandonar, ela vai te trocar, ela vai te trair. Mas se ela for uma boa mulher, não é assim também, tipo, por causa da minha altura ela vai me trocar, porque eu tô sem dinheiro, ela vai me trocar. Se ela for uma boa mulher, ela vai estar contigo na pior e na melhor. É óbvio que, por exemplo, sei lá, você tá na pior já faz, não sei, mais de 2 anos, sem expectativa de melhora, você também tá acomodado. Você, sabe, não dá nenhum apoio pra ela, você não se esforça por ela. É óbvio também que nenhuma boa mulher vai ficar com um cara desse. Então também, porra, também não dá pra exigir da mulher ou do homem, de qualquer pessoa, que a pessoa esteja contigo se ela vê que você é um acomodado de merda que não quer melhorar. Aí foda-se, você tem que se foder. Mas assim, se ela for uma boa mulher e ela vê que você tá se esforçando e que você é bom pra ela... Que você só tá com ela, porque também, né, fidelidade também é algo importante. Pô, não tem razão pra você ficar nessas paranoias de não, porque a Red Pill... Para, Red Pill é merda, tá? Red Pill é merda. Tudo bem, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas seguem determinismo? Seguem. Mas nem todo mundo é assim, cara. A maioria das mulheres são lixo? São. Mas nem todas as mulheres são assim. Nem todas as mulheres são só biologia. Você falar que... Não, porque biologia... Aqui a biologia prova. Cara, se você... Você que fala isso. Você é só biologia? Beleza, problema é teu. Mas eu não sou só biologia. A minha namorada, eu creio que não, ela não é só biologia. Se ela fosse só biologia, ela não estaria mais comigo. Sabe por quê? Porque eu tô passando... pela pior situação financeira dos últimos 5 anos na minha vida. Eu tô completamente sem dinheiro, eu tô completamente quebrado, não tenho dinheiro nem pra ir ali na sorveteria comprar um sorvete, um picolé, que seja, eu não tenho dinheiro. Eu tô na minha pior situação financeira em 5 anos. E mesmo assim ela continua comigo, e mesmo assim, ela sabe, ela não tá tipo, me pressionando pra conseguir alguma coisa, ela não tá... Sabe, ela só cobra de mim que eu não fique acomodado na situação, que eu acho muito justo, né? Que eu não fique acomodado na situação que eu tô, porque eu mesmo estou me incomodando na situação que eu tô. Então, assim, cara, é importante, tem uma certa importância, os conhecimentos aí de Red Pill, e tal, os caralho, e você lê nessa aulita, tem. Mas, cara, tenha consciência de que tudo isso são duas coisas, que eu já falei, inclusive, no podcast. Primeiro, tudo isso é determinismo puro. Segundo, tudo isso é materialismo puro. E eu detesto, eu desprezo essas duas coisas. Então, cara... Agora outra questão que você falou no e-mail, que você tem medo de uma hora acabar. Cara, todo mundo que tem um bom relacionamento tem esse medo. Não tem como você estar com uma boa pessoa e você não ter um certo medo das coisas acabarem. Eu mesmo tenho medo da... Não é exatamente medo, mas é um certo, tipo... Eu não gosto de pensar na hipótese de eu terminar com ela. Por quê? Porque eu gosto dela, porque ela me ajuda pra caralho, ela me dá força pra caralho, ela é uma boa mulher. E eu não quero terminar com ela, então é óbvio que eu não quero que isso aconteça. Eu não quero, quando eu penso nisso, eu me sinto triste, sabe? Sabe, é normal você não querer que acabe quando você tá vivendo algo bom. Mas assim, é importante você ter ciência de que pode acabar. Sabe, cara, a vida é complicada pra caralho. Se é você vivendo sozinho, tua vida já é complicada, você vivendo com outra pessoa é duplamente complicada, porque você tem que se preocupar consigo mesmo e com a outra pessoa. Então assim, cara, sobre preocupação de terminar, eu só te digo uma coisa, não deixa essa preocupação atrapalhar teu relacionamento. Tenha essa preocupação, mas não deixa isso, sabe, te atrapalhar ter um relacionamento. Por quê? Porque é inevitável você ter essa preocupação e só Deus sabe se vai acabar ou não. Se você saber conduzir um relacionamento e você for uma boa pessoa e tal, pode ser que seu relacionamento dure, sei lá, anos, até, quem sabe, até o fim da vida, sabe? Aquele negócio meio de filme de durar até o fim da vida. Mas não tem como saber disso, ainda mais como as coisas estão hoje em dia, que tá difícil de ter um bom relacionamento a longo prazo, mas não impossível. É isso, cara, não fique, sabe, pensando porque, ai, se acabar e, nossa, sabe, só pensa o seguinte, pode acabar, agora se vai acabar ou não, eu não sei, só o tempo dirá, ponto, acabou. É isso que eu penso, por exemplo, com relação ao meu relacionamento, eu não quero que acabe, mas lógico que uma hora ou outra pode acabar, por hora eu não vejo muitos motivos pra gente terminar. Mas, sei lá, pode acabar, eu posso descobrir que, sei lá, um belo dia eu posso descobrir que ela me traiu, ou, não sei, um belo dia eu posso trair ela, por qualquer que seja o motivo, ou simplesmente eu acabe me acomodando na situação de desemprego, de sem dinheiro e fudido de vida, e aí ela parta pra... e aí ela termine comigo por causa disso, o que eu não veria, não a censuraria por isso. Enfim, não fique pensando, que pode acabar. Pode acabar, sim, todo relacionamento pode acabar. O teu relacionamento com a tua mãe pode acabar, tua mãe vai morrer, por exemplo, é óbvio que uma hora vai acabar. Mas assim, só pense, pode acabar, tanto por um término, que pode ser amanhã, quanto também pode acabar porque um de nós dois vai morrer de velhice, e aí acabou, sabe? Enfim, vai acabar, uma hora ou outra é óbvio que vai acabar, mas pode acabar tanto amanhã quanto daqui a 70 anos, quando um de vocês morrer, ou até mesmo os dois morrerem juntos. Coisa meio de filme, mas... Enfim, esse tipo de coisa, que, sei lá, um morre, um do velhinho, do casal de idosinho, um morre, e aí 2 meses depois o outro morre, sabe? Eu acho bem bonitinho esse tipo de coisa. Acho até emocionante um pouco. Enfim. Tá, e... Então, sobre esse lance aí de acabar, não fico pensando nisso, pode acabar, vai acabar uma hora. E sobre esse lance aí que eu devo dizer que me incomodou um pouco de você estar buscando algo de forma ilícita, eu não sei, você não deixou claro o que que é. Então, não sei se seria vender droga, eu não sei se seria se prostituir, eu não sei se seria. Não sei o que seria esse de forma ilícita, se seria lavar dinheiro. Propina, eu não sei, você só falou de forma ilícita, pode ser milhões de coisas. Mas assim, como você mesmo disse, você tá com uma boa pessoa, você não quer que isso acabe, você tem medo que isso acabe. Então pesa na tua balança se esse negócio de forma ilícita, se isso vale a pena. Porque assim, se for algo que há uma boa chance de dar errado, e quando eu falo boa chance, não é nem tipo, sei lá, 50%, tô falando aqui de 10%. Se tiver uma chance de, sei lá, 10% de dar errado, que na minha concepção já é uma chance bem alta de dar errado, cara, eu, se eu fosse tu, eu não iria para esse lado não, cara. Porque se dar errado é, sei lá, você ser preso, ou você ser morto, ou você ter que mudar de estado, porque as pessoas vão procurar você, ou a polícia vai procurar você, às vezes tem até que mudar de país. Cara, como você mesmo disse, você tá com uma pessoa que você gosta. Essa pessoa que você gosta, ela não ficaria nem um pouco feliz de, sei lá, de um belo. Porque eu imagino que você não contou isso pra ela. Se tiver contado e ela tem o endosso dela, tem o apoio dela, aí é outra situação. Mas mesmo assim eu não acho legal, mesmo que ela te apoie nisso de uma forma ilícita. Enfim, o que eu quero dizer é, cara, pensa bem se isso daí vale a pena. Porque você possivelmente você vai estar tá correndo o risco de ganhar um dinheiro, mas correndo o risco de terminar teu relacionamento, de dela descobrir, ou dar alguma merda de você se fuder, sabe? Isso é perigoso, tanto para você quanto para ela. Então, assim, sei lá, você não disse qual é a forma ilícita, mas eu pensaria, sei lá, 30 vezes antes de tomar esse rumo na vida. Mas sei lá, se você é um bagulho que você tem certeza que vai dar certo, mesmo sendo ilícito. E, tipo, vai te dar uma boa grana, sei lá. Eu, particularmente, se eu fosse eu não investiria nisso. Mas cada um. E é isso, só digo para você pensar 30 vezes antes de investir nisso. Então, enfim, é isso aí. Primeiro lugar, o que que eu disse? Primeiro lugar, não encasque que esse negócio de, aí porque minha altura, para. Primeiro lugar. Segundo lugar, uma hora o trabalho acabar, porque um de vocês vai morrer mesmo, então. Nessa hora que um de vocês morrer vai acabar. E terceiro, pensa 30 vezes antes se você vai realmente investir nisso ou não. Porque é algo que, como eu disse, você pode estar colocando em risco não somente você, mas a outra pessoa que não tem nada a ver com isso e que, pior ainda, que gosta de você, que ama você. Então, assim, pensa 30 vezes antes de fazer o que você tá falando que vai fazer. E no mais, boa sorte aí. Só isso que eu posso te desejar. E, enfim, agradeço o envio do e-mail e acabou. Não tem mais e-mail nenhum, tem no máximo a Glau, que é uma web conhecida minha, que me mandou um livro de lógica. Velho, segue aí um livro de lógica. Abraço, bom início de semestre. Ai, caralho. Enfim, é isso, não tenho mais nada a falar também aqui. Já deu, já vai dar 1h30 de podcast, então é isso. Espero que tenham gostado do podcast. Eu deixei postado na aba comunidade um negócio que eu pedi de ajuda para vocês. Então, se você ouviu aqui até esse momento, vê lá. Seria de grande ajuda se você pudesse me ajudar nisso, o máximo possível. Sei lá, eu até fiquei pensando se eu deveria postar isso ou não no meu canal, porque tem um pessoal macaco pra caralho. Então, capaz os caras irem macaquear lá no canal da moça. Ah, mas sei lá, só espero que me ajudem de alguma forma. Porque, como eu disse, eu tô precisando de uma grana e tá foda a situação. Enfim, quem quiser me ajudar e puder me ajudar, tá lá. Agradeço quem ajudar. Então é isso, beijos, abraços, até o próximo podcast. Quer dizer, é porque agora eu não sei se. Eu tô com uma ideia de gravar um vídeo, vídeo mesmo, não seria podcast. Mas eu não sei se eu faço isso agora ou outra semana. Enfim, talvez eu só continue com os podcasts de solipsismo e quando terminar a série eu gravo sobre. Beijos, abraços, falou, até a próxima. Fiquem com, sei lá.